Fecheiro 1. A viagem de Morgan, de Colin McCullough. Difel. Tradução de Carmo Vasconcelos Romão. Título original, Morgan's Run, 2000. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Contactos: leitura.especial@cm-coimbra.pt. Telefone 239-702-630. Colin McCullough nasceu na Austrália. Neurofisióloga, criou o Departamento de Neurofisiologia do Royal North Shore Hospital, em Sydney, trabalhando posteriormente em investigação e ensinando na Yale Medical School durante 10 anos. A sua carreira literária começou com a publicação de Tim, seguido de Pássaros Feridos, um best-seller internacional que bateu todos os recordes. A história de Roma Antiga é retratada de uma forma excepcional ao longo dos 5 volumes que compõem a obra O Primeiro Homem de Roma, tendo todas as suas obras sido editadas em Portugal pela Difel. Atualmente a autora vive com o marido na ilha de Norfolk, no Pacífico Sul. Sinopse. Richard Morgan é filho de um taberneiro de Bristol, sensível e instruído, com um dom especial para fabricar mosquetes de pederneira, que a Inglaterra tenciona utilizar contra as suas revoltadas colónias americanas. Quando Richard arranja trabalho numa destilaria de rum, a sua eficiência e perspicácia levam-no a encontrar vários canos escondidos que tem de denunciar, já que desviam ilegalmente 800 galões desta bebida por semana, de modo a fugir aos impostos. É assim que se encontra envolvido numa teia de corrupção que o vai levar a ser aprisionado num dos vários navios de deportados ancorados em Inglaterra e depois noutro, com destino à nova colónia penal que é a Austrália. Enquanto Morgan tenta resistir a desastres naturais e às falsidades e subterfúgios dos outros sobreviventes, vemos formar-se diante dos nossos olhos um microcosmos da audaciosa sociedade em que a Austrália se haveria de transformar. A investigação brilhante e exaustivamente realizada a todos os pormenores da época que serve de cenário à obra torna-a memorável e verosímil, com a reprodução de mapas, quadros, plantas, navios e outros materiais. A viagem de Morgan é, pois, um excelente romance de aventuras, com a indomável energia e o ritmo imparável de um filme de ação. Dedicatória. Para Rick, para o irmão John, para Wade, Joe, Helen e todas as centenas de pessoas ainda vivas que hoje podem traçar diretamente as suas origens a partir de Richard Morgan. Mas principalmente este livro é dedicado à minha amada Melinda, 5 vezes bisneta de Richard Morgan. Nascemos na posse de muitas qualidades. Algumas ignoramos possuir. Tudo depende da viagem que Deus nos oferece.